Burning my rewind up on me corner. You keep me calm. You make me smarter. Burning on the highway. It's the highest grade. Todo mundo andando por aí, esfarrapado, subdesenvolvido, sem instrução, comendo porco salgado e pão de milho. A verdade, Anderson, é que temos aqui duas culturas. A cultura branca e a de cor. As coisas sempre foram assim e sempre serão. Atitudes baseadas na pele. Eu sei vocês querem que eu sangre. Eu vejo a ciência à beira do Nilo enquanto vocês bebem sangue. Opressão, apartheid. Na Babilônia constante arde a guerra ao diamante. Tudo terminará em fogo e ferro para os arrogantes. Oh meu Deus, escute aqui. Honre teus filhos pra que não se matem. Não se entreguem, lutem, se mantenham vivos. Será um dia inesquecível, chega o tempo do negro posicionar-se na honra, mantendo tudo em segredo. E quem irá dizer que o amanhã trará? Não levamos nada daqui, mas minha saída eu vou tramar. Olho o rosto na fonte do monte pra me refrescar. Direito nosso e de Deus, e ninguém vai nos tirar. Reunião formada, nós seguiremos na fé. Eu tô sentindo ela, get into my head. Na guerra e na paz, me mantenha de pé. Me abençoe e já é. Mama África até. O papel pega fogo, concreto que arde, martelha sem tensão, o bem e o mal. Força pra que o bem sempre vença, mais que uma religião. Vejo um exército, uma crença, sinta fumaça por pé. Todos sabem da nossa presença, coloquem os seus capangas. Eles seguem sua mente insana, enquanto os nossos soldados antes da batalha. Vem sem mensagem leviana, ordem tirana. Somos como leões na savana, mente insana. A guerra é densa, sinta, a guerra é densa. Manipulada na imprensa, verdade sua diferença. Na sua história tão rude, então não duvide. Juventude quer saúde, a felicidade ainda existe. Reunião formada, nós seguiremos na fé.